602, uma boa tarde, continue a aproximação. Para informação, temos uma aeronave aqui na Alfa, então programe para levar a pista até a Fox, ok? A Golf, no caso, estará interditada. Voo no 602, gente, ele está na Taxiway Alfa. Afirmativa, mesmo, encontra-se na Taxiway Alfa e irá, no caso, comprometer a saída na Golf, ok? Então programe para livrar até a Fox. Vai programar para livrar na Fox, ok? Sim. 0 pessoal, no 7. Estamos Juliette, Serra, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1, 1. 1-0, 1-1, desce para 2.000 pés, estando em Juliette, Serra. 1-2-7-3, estabilizar. Semi Torre, 1-8, decimal 6-12, 1-2-7-3. 8-6, obrigado. Autorizado, 8002, voo. Obrigado. Gol 602, tem livre pouso, pista 10, vento de 090 graus, 1-3-2. Livre pouso pro gol no 602. Você poderia voar da Leda? Oi, Leda. Pronto, Leda, obrigado. Azul 4206. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 12685, alternado 1254, obrigado. 12545, alternado. 1545, obrigado, Azul 42096. Oi, gol 856, boa tarde, pode estar da 10. Boa tarde, no 856, irá manter a posição no pouso, espera aguardando. Atingiu 050, pastor. 7, pastor, no 7. Voo no 601, no copia. 601, pronto para copia. Voo no 601, no Galeão, aprovado nível 360, via Peruíce 50, BDEV, UP 9B857, Serra Golf Romeu, UP Zulu 16, Grosso, UP Zulu 14. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV, curva direita após a decolagem. Transponder 5540, controle 1-98. Autorizado nível 360, decola da pista 10, Leda, BDEV, a 0 vias, Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, 5540, controle 198. Plano 601, no cotejamento correto, chamei pronto. Chorar apropriado. Sol Salvador, passarela 223, ano para ataque. 37 a bordo, autonomia 3 horas e 28 minutos, alterna Brasília. Passaria 2231, no táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0 no 1, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera 1862231, obrigado. Solo gol no 602, livrou a pista na sua escuta. Tente gol no 602, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, parte 3, reporte para a ligação principal, voo 1602. Salvador, gol 1567, pronto para pushback e acionamento. Voo 1567, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Livre pushback e acionamento, reportaremos pronto para o táxi, gol 1567. Passaria 2231 na escuta. Prossiga 2231. Identifique e transponder 5133. 5133, 2231. Zero para 070, TAM 3894. 3894, DC, mantenha o 060. 060. Copia. Web 6720, Galeão aprovado nível 340, via Peruíque 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto Eudes, com curva à direita. Transponder 5522, controle 199.8. E vetor para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 005, limitado pela magnética 090 de Simbra. Esquerda 005, limitado pela magnética 090 de Simbra, pastor no 7. Pastor no 7, desça para 3010, ajuste de altímetro no 012. 3010, 1012, obrigado. Chame pronto. Chamarei. Vai ingressando no localizador, estádio do Zé. Então, Juliette Serra, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18.62, obrigado, Paulo Ferreira. Salvador, o gol 1273 livrou na Fox Norte. Salvador, muito boa tarde, é papai do Antônio José Serra. Chamo Juliette Serra, boa tarde. Com sua aproximação, intenção de pouso é a pista 1-7, confirme. Afirmativo, está totalmente visual. Após a passagem do externo, eu desejo prosseguir para a perna do vento da 1-7. Ok, copiado. Aguardando para modificar regras de voo, Tango Juliette Serra. Certo. Passarei 2231 no ponto espera. 1-0, pronto. Passarei 2231 na linha e mantém na 1-0. A linha mantém 1-0, 2231. Solo a Salvador, o Golf FK Golf. Golf FK Golf, prossiga. Confirme posicionamento correto para cheque de motores. Coordene com a sua companhia, ok? É, a informação que eu tenho é que o senhor quer prosseguir pra, para a Taxway Golf para fazer o teste. Aí é com a equipe de solo, ok? Positivo, para nós a posição aqui está ok. Confirmo que não vai interferir na operação. Golf FK Golf, ciente. É, solicito que o senhor não interfira do, é, a parte antes da Foxtrot, ok? Para as aeronaves livrarem aí na Fox tranquilamente. O senhor está autorizado... Depois da Foxtrot, tá tranquilo aí, até a Golf, ok? Positivo, iniciado o cheque de motores. Salvador, gol 1567 para táxi, com 60 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna confirme. Confirme o PLB, gol 1567. 60. Gente, gol 1567, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 10. Quando lá torre no 86, ajuste no 011, bom voo. Ok, India Alpha, até o ponto de 010, 118.6, obrigado, gol 1567. 231 no vento, 090 graus, 15 nós, livre decolagem da 10. Iniciando decolagem no 0, 2231. O solo está faltando o palitador aqui no 05, ou acender a indicação para a gente? Gente, gol no 602. Gol no 273, mantenha a posição no pátio 3, aguardando instruções para ingresso. Tá Vai manter posição no pátio 3, o voo, no 273. Salvador, 3897 da TAM, pushback acionamento, portão 612. Tá, 3897, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chame o táxi, 3897. O táxi José de Serra. Pastor, no 7 direita, proa 050, vai passar o curso do localizador, aguardando o vetor final. Direita 050, vai aguardar o vetor para o final, pastor. Gol 1567. Gol 1567, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Autorizado a alinhar e manter, seu serão no 0, gol 1567. Estou no 7, curve à direita, vou indo para o 1110, reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Direita 1110, fica para reporte estabilizado, descendo para 2000 pés, pastor. 03. Livre táxi em frente, portão 03, voo no 273. Operações Salvador, pastor no 7. Modula na frequência do controle, senhor. Número 1567, vento 080 graus 13, nós, livre decolagem, da 10. Livre, vem com mais, então 10, gol 1567. Papa Romeu Tango, Juliette Sierra, falando tudo bem, vai prosseguir para aqui, pátio? Pátio 4. Backtrack autorizado, sumi pista livre. Camarim. Localizador, outra 3894. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 3894. 18,6, obrigado. Alô. No 567, decolou 07 com controle 1998. Controle 1198, voo 1567, obrigado. Controle voo 1567. 1567, contato radar, vigilância, subo 360, saída gole. 360, saída gole, gol 1567. Três, oito, nove, quatro, avistado, sim, livre pouso da pista 10, vento 090 graus, 1, 2, 2, segue o trem. Autorizado, 3894. Finalmente na posição 7. Gol no 601, informa que à direita tem um Airbus atando através do portão 06, coordene com sua equipe de solo para fazer o pushback sem interferência. Chame para o táxi. Chame para o táxi, gol 601. 09012, pouso autorizado, 3894. Estou no site intercept, já está estabilizado no localizador, a 2000 pés. Gente, pastor 17, complete a aproximação, torre 1, 18, decimal 612. 18612, obrigado. Sucera 23117, conseguiu a aproximação número 2, aguarde pista livre. Vai aguardar pista livre. Solicita, se possível, estacionamento do pátio civil, do pátio 1. Faz o golpe. Gordo, 7-0 approach. Se possível, não vai nem cortar os motores. Ok, sim. Five, good, 7-0. Good, 7-0, clear the left approach, report steps to localize the course and descend to 2,000 feet, you're on 81012. Roger, 2,000 feet, you're on 81012, good, 7-0. Passarelo 2231, no chame o centro, Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 3894, solo 21, nível direito, livrar 1219. Gente, são 3897, mantém o ponto de espera. Pode chamar o centro? Afirmativo. 156, 126, decimal 85. Alterne 125, decimal 45. É 1215, 12545, é isso? Negativo. 12685, 12545. 2085, 12545. Obrigado, boa tarde. Boa. Sou saída 23, sou certo, sempre, pistão 2-0. Livre, bom. Poderia informar se foi coordenado o estacionamento no pátio civil? Já foi coordenado com o solo. Obrigado. Gente, gol no meio, tá? Thank you. meteorológicas informam que o Otis está fora. Pronto para cópia, eu vou no 940. No 940, temperatura 30, altímetro 1012, vento 080 graus 13 nós, pista em uso 10, hora certa 2024. Sente, pertinente do coordenal 360 para Guarulhos, para o gol 1940, teria sede prevista? Afirma o gol no 940, copia. Então, no 940. Gol no 940, Guarulhos aprovado nível 360, rota via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto Eudes com curva direita. Transponder 5563, controle 198, 1 minuto para o cotejamento. Tá 3894, ingressa parte 1 no portão 08. Parte 1 no 08, 3894. Gol no 940, prossiga. Autorizado 360, Guarulhos, via Peruísque 50, decolando da pista 10 na saída da Euleda após Eudes. 63 é o transponder, 1980, controle de saída, gol no 940. Gol no 940, cotejamento correto, chame pronto. Vai, portão, obrigado. Solo Salvador, pastor, no 7, Tata Delta. Passou no 7, táxi em frente, quilo, pátio 3, atente ao sinalizador. Quilo, pátio 3, vai atentar ao sinalizador. Confirme, pátio 3, ou pastor prossegue para o pátio 1, conforme solicitado anteriormente. É, só confirmando a informação que foi passada que o senhor ia prosseguir para o pátio de aviação geral, confirme. Eu havia solicitado o pátio ONU, se possível. Jogou 601 no ponto espera pronto. Volante, não vai nem cortar os motores do pastor. Estou no 7, informo que o pátio é o 3 mesmo, ok? O 1 é, são portões. Confirme. Comandante Dourado, 05 a bordo. Obrigado. Estou no controle para iniciar a decolagem. Temos apenas uma aeronave que já ultrapassou o marcador externo e após a mesma iremos autorizar o senhor. Relativo, obrigado. Táxi, objeto 6720, 132 a bordo. à esquerda. Transponder 0263, controle 1998. Recife 090, Golfo 677, decolada 10, saída Conde, curva à esquerda, transponder 0263, controle 198, pastor no 7. Pastor no 7, cotejamento correto, o senhor copia as informações do aeródromo? Informo que o ATI está fora. Copio. Pastor no 7, ajuste no 012, hora certa 2031, temperatura 30, vento 080 graus, 12 nós. Informo o trecho entre a Delta e a Juliette da Alfa fechar. Tá ciente, pastor. Grato. Boa noite, Guardião 01. Prossiga 01. Decolou de Salvador, está em acerto de patrulhamento aqui na aeroporto, vai depois para a BR-324 até o Iguatemi. Sete. 21. Pastor. Decolagem da 1-0-1-6-0-1. Trust to military apron. Bordo 70, taxi via Alpha, then Delta, hold short of runway 10, stand by to cross. Alpha and Delta, hold short to cross the runway. Salve Salvador, muito boa noite, trip 5241. Para condições, informa que o Latif está fora. Afirmativo, trip 5241, o ajuste no 012, temperatura 30, hora certa 2032, vento 080 graus, 129. Muito obrigada pelas informações, trip 5241. Trip 5241, copia a autorização? Afirmativo. Para o estacionamento 5241. Passou.